da noite se fez a luz, se fez o céu e tudo o que está aqui. Vi terra, água, sangue, vento, flores, tudo isso e também tempo. Foi assim, assim. Homem que se olha nas águas para ver quem sou. Que a minha imagem sois. Já o fizeste, vive só hoje. Povos e países, e houve homens com memória. Menino, de onde traz, diga-me o rio, águas frescas.